Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados na Rádio Esotérica FM, queridos irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, levando para vocês, ouvintes, os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana e acrescentando a eles os comentários aqui do coordenador da Loja Esotérica Virtual, que está se comunicando com vocês. A todos, uma boa noite, agradecemos o seu prestígio, a sua audiência e vamos, como sempre, iniciar este trabalho, meus amigos, de cunho espiritual, que visa elevar a nossa consciência, os nossos conhecimentos, trazendo para nós informações importantes para a nossa vida interior. Vamos fazer uma meditação, uma vibração que eleve a nossa consciência e amplie as frequências da nossa percepção, e também ofertando este canal de comunicação a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Aqueles que quiserem me acompanhar, vamos nos sentar tranquilamente, procurando manter a coluna bem recostada, ereta. Vamos descruzar os braços e as pernas. Vamos assim nos colocar numa posição para relaxar o nosso corpo, deixando as tensões que estão oprimindo o nosso corpo, soltando o peso dos nossos ombros, dos nossos braços, das nossas pernas. Vamos relaxar as tensões na nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. E assim, relaxando o nosso corpo, também vamos apaziguar as nossas emoções. O que nós podemos fazer? Respirando lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. Vamos também silenciar a nossa mente, deixando livre de qualquer imagem a nossa tela mental, e vamos focalizar a nossa atenção nesse instante no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco, esse órgão que é como o sol do nosso corpo físico, enviando a vida a todos os pontos do nosso corpo denso. Mas aí também, meus amigos, é a sede do nosso ser espiritual. Com o poder da nossa mente, visualizemos no centro do nosso coração o surgimento de uma luz branca que rompe como uma alvorada de luz espiritual. Que essa luz se expanda pelo nosso corpo, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos internos. Que essa luz se expanda, se projetando além do nosso corpo. Que essa luz se expanda pelo universo. E assim, amigos ouvintes, nós nos unimos numa grande cadeia de união, nos ligando de coração a coração, de mente a mente. E nesse instante solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é o por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus amigos e amigas, ouvintes, irmãos e irmãs. Uma vez mais, uma boa noite a todos. Que o Espírito da Verdade esteja entre nós para continuarmos aqui o trabalho deste programa que vai ao ar, procurando trazer para vocês, meus amigos, realmente o que há de melhor no ocultismo, no esoterismo, nesta vastíssima seara da teosofia. Sempre estamos aqui procurando trazer a vocês temas que nos conectem, meus amigos, ao que há de superior dentro da nossa essência, da nossa consciência. No dia de ontem, nós nos propomos a trazer aqui para vocês um tema muito importante que nos foi enviado pelo nosso querido irmão Valdir, do Paraná, trazendo uma pesquisa do nosso recentemente desencarnado, meus amigos, deixou o plano físico, mas está, sabemos, ativo no plano espiritual, nosso irmão teósofo, Puig, que fez uma pesquisa, compilou vários textos tratando desse personagem realmente importantíssimo dentro dos conhecimentos da sabedoria esotérica do Oriente, a figura de Sanat Kumara, o rei do mundo, também mencionado na literatura judaico-cristã como Melquisedeque, o grande iniciador único, meus amigos, aquele que realmente trouxe a luz da iniciação para os homens no nosso planeta. E nós estamos trazendo esse texto para vocês, também aproveitando esta ocasião cósmica, queridos ouvintes, que se apresenta nesse mês de maio, que é notadamente o mês das grandes iniciações, o mês que traz energias que renovam os votos de todos os iniciados ao redor do mundo, o mês que tem comemorações espirituais muito intensas, como a comemoração do nascimento do Senhor Buda e principalmente o festival de Vesak, que é uma grande festividade entre todos os mestres da Fraternidade Branca, seus iniciados, todos aqueles que têm condições de realmente participar nos planos internos desta ocasião ímpar dentro do calendário anual, em que o Senhor Buda se une a todos os mestres, a todos os iniciados, e dá uma bênção especial anual, espalhando a sua paz, a sua sabedoria para todo o mundo. E esta comemoração do Vesak acontece no plenilúnio, na lua cheia, da primeira lua cheia do signo de touro. Então nós estamos aqui, meus amigos, comemorando, né, esta grande festividade que se estende obviamente por todo esse mês, e estamos realmente aproveitando essa grande e intensa energia que está no ar, falando obviamente daquele que é o chefe da grande Fraternidade Branca. E saibam, meus amigos, que este tema é um dos mais sagrados no ocultismo, então nós estamos tratando dele aqui com muito respeito, com realmente a discrição, com a profundidade que ele merece. E saibam vocês, meus amigos, que nada é por acaso. Se vocês estão aqui comigo, me acompanhando, recebendo essa informação é porque vocês merecem recebê-la. Informação essa que por muitos e muitos milênios pertenceu apenas a um grupo muito, muito restrito de iniciados, e que desde que Helena Blavatsky fundou o movimento teosófico, essas informações foram liberadas pelos mestres da Grande Fraternidade Branca para que mais e mais pessoas sejam arrebanhadas, sintam o poder, a força e pautem as suas vidas por esse verdadeiro tom sagrado, meus amigos, desses temas que realmente falam das atividades da vida dos seres espirituais mais elevados desse planeta. Nada é por acaso, nós estamos aqui servindo essa causa, e todos vocês que estão atraídos por esse assunto, saibam que internamente, com certeza, o eu superior de vocês deseja muito estar em contato com esses temas. Então vamos continuar aqui esta segunda noite que nós estamos trabalhando sobre esse texto. Vamos apenas reler aqui o terceiro tópico que nós já lemos e comentamos com vocês no dia de ontem, para que nós retomemos exatamente o espírito aqui do texto que nós estamos estudando. Nós falamos aqui ontem sobre a consciência de Sanat Kumara, sobre a qual o texto aqui compilado por Alfredo Puig Figueroa nos diz o seguinte: a consciência do Senhor do Mundo é de uma natureza tão ampla que compreende de imediato toda a vida sobre o nosso planeta. A consciência da Grande Fraternidade Branca que ele dirige é algo maravilhoso e indescritível. É como um grande oceano de luz resplandecente e calmo. É tão extraordinário que a menor vibração de uma consciência resplandece imediatamente de um extremo a outro. Sem dúvida, cada membro da Grande Fraternidade Branca sente que é sua própria consciência individual, ainda que com um poder, uma força e uma sabedoria inusitadas, inacessível a qualquer outra consciência humana. Assim como um grupo de discípulos é uno com seu mestre, da mesma forma a Grande Fraternidade Branca, em sua totalidade, é una com a consciência de seu Senhor, Sanat Kumara. Não há no plano humano nada que se possa comparar a essa consciência, ou seja, a consciência da Fraternidade Branca como um todo. Tocá-la e pôr-se em contato com algo novo e original, e sem dúvida, assim o é, é maravilhoso e formoso. Não necessita de evidência e não tem igual, mas afirma-se por si mesma ao estar em um mundo superior e desconhecido. Então retomamos esse tema, justamente mencionando a consciência, meus amigos, daquele que é o chefe, a cabeça, o pai, meus amigos, de todos os verdadeiros iniciados sobre esse planeta, ele que proveio da cadeia venusiana, de um sistema de mundos diferente do sistema terrestre, que está muito mais avançado que o nosso. Ele veio juntamente com três outros Kumaras, três grandes dignatários que possuem a oitava grande iniciação, a iniciação de Buda, e veio acompanhado de 30 grandes mestres espirituais. Este grande secto de grandes mestres, meus amigos, se instalou no nosso planeta há 6,5 milhões de anos atrás, fazendo cumprir um desígnio cósmico de aceleração da nossa evolução. A humanidade, que vivia de uma maneira bárbara, praticamente de uma forma exclusivamente tribal, quase que remetendo à condição dos homens das cavernas, receberam a partir desse evento, meus amigos, um conhecimento, uma sabedoria que elevou o nível civilizatório de toda a humanidade, que passou a se organizar em comunidades, formando reinos. Os primeiros reis, os reis divinos, foram exatamente seres dentre esses 30 grandes mestres que vieram com Sanat Kumara, que se encarnaram naqueles corpos humanos que existiam à época, foram também aperfeiçoando esses corpos para que eles fossem cada vez mais receptivos à luz interna, à luz do espírito. Então começa realmente a história da civilização humana, começa verdadeiramente a cultura humana com seus governos, com a linguagem se desenvolvendo de uma maneira extraordinária e com os rituais místicos, religiosos sendo colocados à disposição para que o homem, para que o ser humano realmente pudesse evoluir cada vez mais. E esses mestres que vieram com Sanat Kumara, dentro do ocultismo oriental, são conhecidos como os senhores da chama, porque nós seres humanos, nesse atual ponto da evolução, deveríamos estar desenvolvendo apenas o aspecto emocional, o aspecto emotivo, o aspecto das nossas motivações. Tanto é que o nosso corpo é constituído mais de líquidos, que responde mais prontamente às emoções. Mas os senhores da chama, trazendo a iniciação, trazendo a civilização, a cultura, elevaram o nível mental da humanidade. Então nós estamos alguns passos além, meus amigos, daquilo que nós deveríamos estar desenvolvendo dentro do programa evolutivo. A presença da mente no ser humano, que era apenas algo prototípico, não era ainda desenvolvido, com a presença desses seres se transformou em algo real. Então nós devemos aproveitar esse impulso, e tudo que vem desses grandes mestres realmente serve como impulso para a elevação da humanidade. E Sanat Kumara, meus amigos, é este ser realmente de sabedoria, de consciência indescritível, cuja consciência abarca simultaneamente todo o nosso planeta. Ao mencionar o seu nome de uma maneira muito reverente, muito respeitosa, nós temos certeza que nós somos percebidos dentro da sua consciência. E obviamente que a nossa intenção é que todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que nos acompanham aqui ao vivo e também pelas gravações, que todos nós possamos nos sintonizar conscientemente com ele. Pois aquele que é conhecido como o jovem das 16 primaveras está, meus amigos, há muitos e muitos milhões de anos. É um período de tempo que é realmente incompreensível para o nosso cérebro físico, mas que é perfeitamente natural esse tempo e esse verdadeiro esforço de evolução do nosso planeta para alguém cuja consciência está basicamente no Nirvana e acima dele nos planos verdadeiramente cósmicos. Então, como nós mencionamos ontem, quando Sanat Kumara entra em contato com um único indivíduo, porque na verdade ele está em contato mais com grupos, na verdade ele está na presença das nossas chispas divinas como um conjunto, mas ele também procura desenvolver não só aqueles que estão no nível humano, mas também nos outros reinos da natureza. Mas quando ele se dirige a um único ser, ele o faz para o seu aspecto mais elevado. O primeiro aspecto, o aspecto átmico da vontade interna. Então, isso é uma introdução, meus amigos, para nós entrarmos aqui no quarto tópico do texto, compilado por Puig, que nos falará sobre o governo, sobre a amplitude da atuação de Sanat Kumara. Então vamos prosseguir aqui na leitura desse texto, que nos diz o seguinte: do mesmo modo que o Logos, o Verbo, Deus, no nosso sistema, é uma trindade, igualmente o governo interno do mundo possui três grandes departamentos, dirigidos por três grandes dignatários muito poderosos, que são apenas reflexos dos três aspectos de Deus, do Logos, mas que, de forma real, são manifestações verdadeiras de cada um deles. Esses três oficiais, que estão à testa desses três grandes cargos, são o Senhor do Mundo, Sanat Kumara, o Senhor Buda e o Senhor Mahashohan, cujos graus de iniciação permitem-lhes ter consciência de vigília sobre todos os planos da natureza, até daqueles que se encontram além do campo de evolução da humanidade, onde vive o Logos manifestado. O Senhor do Mundo é uno com o primeiro aspecto do Logos, no mais elevado dos nossos planos, o plano Adi, o plano divino, e aplica a vontade divina sobre a Terra. O Senhor Buda está unido com o segundo aspecto, o aspecto amor, sabedoria, o aspecto filho, como nos fala o cristianismo, que é o plano Anupadaka, o plano monádico, e derrama a sabedoria divina sobre toda a humanidade. Já o Senhor Mahashohan é totalmente uno com o terceiro aspecto, o aspecto Espírito Santo, o aspecto energético e feminino e ativo da natureza, e que reside no plano nirvânico, o plano átmico ou volitivo, e exercita a atividade divina, ou seja, representando aquilo que se conhece como o Espírito Santo, e é verdadeiramente o braço do Senhor estendido sobre o mundo para fazer o seu trabalho. O governo do Senhor do Mundo é absoluto. No entanto, ele leva seu vasto conselho consigo e em todo momento está disposto a considerar qualquer questão que considere algum membro do mesmo. Além disso, não se toma nenhuma decisão de importância sem o consentimento até do mais jovem membro da Fraternidade Branca, pelo qual difere totalmente de qualquer parlamento terrestre. Os que se encontram acima dos demais, em posição de autoridade, não foram eleitos nem designados por alguma organização política. Ocupam suas posições atuais porque as mereceram e obtiveram-nas por um desenvolvimento superior e uma sabedoria maior. O primeiro raio, o raio do governo, do poder, é regido pelo Senhor do Mundo. O segundo raio se encontra a cargo do Senhor Buda e, como mencionado, o Mahashohan tem a seu cargo o terceiro, do terceiro aspecto até o sétimo raio, até o sétimo aspecto das energias divinas. Então, meus amigos, esta é a organização esquemática dessa grande cúpula da grande Fraternidade Branca. É bom se dizer que, juntamente com Sanat Kumara, estão os três outros Kumaras, que são chamados de Pratyekas Budas, que, lamentavelmente, esse termo Pratyeka foi traduzido no começo dessa literatura esotérica, como os pratiecas budas, como se eles fossem os budas egoístas, o que obviamente, naturalmente, seria totalmente absurdo, né, se nós levássemos esse termo ao pé da letra. Mas o que se queria dizer mencionando os pratiecas budas como budas egoístas é porque eles chegaram até o budato de uma forma muito distinta como nós conhecemos o nosso planeta, que é através da compaixão, através do amor ao próximo, através da religião, da espiritualidade, dessa amabilidade que nós tão bem conhecemos aqui na Terra, na figura do Senhor Cristo, na figura de Gautama Buda. Eles se desenvolveram até o nível de Buda pelos poderes do yoga, pelos poderes da elevação pessoal da sua consciência. Então eles ali chegaram por outros caminhos, mas com certeza eles também estão unidos de muita compaixão e eles estão aqui justamente para auxiliar também a evolução da Terra. Mas juntamente com Sanat Kumara estão esses dois outros dignatários, que são o Buda e o Senhor Mahachohan. Ambos esses seres têm as mais altas iniciações do nosso planeta e são eles que dirigem, respectivamente, o segundo raio, o raio da religião, do amor, sabedoria, que está ao cargo do Senhor Buda, e o Mahachohan trabalha com o terceiro aspecto. Terceiro aspecto que se refere à inteligência divina, à transformação da substância superior, e por isso ao Senhor Mahachohan estão assignados os demais raios, do quarto até o sétimo raio. Então, muitas coisas que acontecem no mundo estão ligadas ao terceiro aspecto, ao Senhor Mahachohan. E a grande função da Fraternidade Branca é exatamente acelerar a consciência da humanidade, fazer com que aqueles que tenham condições galguem as iniciações. E quando, muito bem diz esse texto, meus amigos, isso é uma verdade muito grande, quando o indivíduo se transforma em um mestre pelos caminhos indicados pela Grande Fraternidade Branca, a sua consciência permanece unida indefinidamente, 24 horas por dia, meus amigos, online, como nós dizemos hoje nessa era da informática. Todos os mestres têm uma consciência conectada, então tudo o que precisa ser tratado de mais importante para o futuro do desenvolvimento da humanidade é cotejado nas mentes de todos os mestres. E ali realmente reina uma paz absoluta, porque essa consciência ela é da natureza átmica, ou seja, da consciência nirvânica, onde as ilusões aqui do físico, do astral e do mental realmente não chegam. Está além até do que é o plano intuicional. É o plano átmico, o plano também chamado de nirvânico, é um tipo de consciência onde não existe dualidade, onde existe uma luz perene, e mesmo assim os mestres se consultam, se conectam por esse nível e assim fazem com que todos os membros plenamente conscientes desse trabalho, meus amigos, possam então acompanhar tudo o que está acontecendo. Em graus inferiores, aqueles que se conectam às grandes religiões, ou que são sacerdotes, bispos, por exemplo, na linhagem do cristianismo, estão da mesma forma unidos à vida, à consciência do Cristo, que é no nível um pouco abaixo desse que nós estamos falando, o grande instrutor do mundo. E como nós vamos ver daqui a pouco no segundo bloco do nosso programa, o Cristo é que concede a primeira e a segunda grandes iniciações da Fraternidade Branca, sendo delegado a ele esse poder pelo próprio Senhor do Mundo. Então é muito, muito importante que nós tenhamos muita consciência do trabalho do Cristo, que o Cristo não existe exclusivamente para o cristianismo, porque aquele que nós chamamos de Cristo aqui no Ocidente é conhecido no Oriente como o Senhor Maitreya, o Senhor do Amor, o Senhor da Compaixão, e que lança o seu amor, a sua sabedoria para todas as religiões devocionais que existem por todo o planeta, indistintamente a todas as denominações, a todos os segmentos que obviamente pratiquem uma religião sadia, uma religião que reconheça esta grande hierarquia espiritual e se conecte a ela através da devoção, através da invocação dos anjos da presença, que são os anjos que estão ligados diretamente ao Cristo e cuja presença sempre se faz notar nas missas, nas celebrações cristãs, nos cultos evangélicos, também em todas as organizações e rituais budistas, shintoístas, hinduístas, meus amigos, as verdadeiras religiões, aquelas que realmente sabem invocar e sabem trazer a bênção do Senhor do Amor, quer nós o chamemos de Cristo, quer nós o chamemos de Maitreya, quando uma religião é válida e ela invoca, esse poder vem e todos aqueles que têm sensibilidade percebem a bênção divina que assim baixa. E tudo isso está organizado dentro da Fraternidade Branca como um grande mecanismo de aceleração da evolução da espiritualidade no nosso planeta. Mas nós vamos falar mais daqui a pouco sobre Sanat Kumara, sobre a organização da Grande Fraternidade Branca, no segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer agora um intervalo, meus amigos. Voltaremos a seguir falando desse tema realmente transcendental sobre Sanat Kumara. E agora vocês vão ficar com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês se associarem, ajudarem aqui o nosso trabalho a prosseguir como ele tem sido possível nos últimos 14 anos, desde que esse trabalho começou no ano de 1996, vai completar 15 anos agora no dia 5 de julho de 2010. Então vamos fazer uma pausa, meus amigos, voltamos dentro de instantes no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos! Sim, meus amigos, retornamos aqui ao vivo com o programa Lux Esotérica de hoje. Está dando continuidade a um estudo aqui do texto, uma pesquisa foi compilada pelo nosso querido irmão Alfredo Puig sobre o Senhor do Mundo, Sanat Kumara, o grande centro, a grande cabeça, o líder da Grande Fraternidade Branca. Nós estamos aqui tratando realmente de temas extremamente sagrados, mas que estão vindo aqui à baila, meus amigos, para que vocês realmente não só recebam essa informação, mas se ela encontrar eco nas suas consciências, essa energia, essa informação vai trazer as suas consequências, porque obviamente nós estamos levando essa mensagem para que aqueles que tenham dentro dos seus corações realmente que percorrer esse caminho, então venham a redescobrir essas informações, esses conhecimentos e continuarem a sua evolução. Muitos e muitos iniciados das escolas de mistério do passado, meus amigos, estão reencarnados nos dias de hoje e muitos são aqueles que não tem reencontrado essa tradição dos mistérios, não tem reencontrado o verdadeiro caminho iniciático. Então, sempre que houver a oportunidade daqueles que conhecem, daqueles que sabem, nós devemos instruir, devemos manter esta chama, essa luz, como nós denominamos aqui o nosso próprio programa, para que aqueles que, tendo retornado para a matéria, né, em novos corpos, um novo corpo astral, um novo corpo mental, mas que queiram, uma vez mais, volver ao seu caminho evolutivo, eles precisam reencontrar esse caminho e ele precisa ser, uma vez mais, iluminado. Por isso nós estamos trazendo esse tema muito importante. E vamos avançar aqui nesse texto a mais um tópico, tratando sobre um símbolo, uma grande joia que é trazida juntamente com Sanat Kumara, que é chamado o Cetro do Poder, que é o protótipo de todos os bastões de poder, todos os grandes cajados, as grandes coroas, as grandes joias espirituais desse planeta, na verdade, são apenas uma cornucópia daquilo que se pretende ser verdadeiramente o grande cetro do poder que está sobre a jurisdição, sobre a posse, meus amigos, de Sanat Kumara. Sobre ele, aqui a pesquisa de Puig nos fala o seguinte: o cetro do poder de Sanat Kumara mantém-se geralmente sob a custódia do Senhor do Mundo em Shambhala, a grande capital, a sede espiritual da grande fraternidade nesse planeta, que está nos planos espirituais sobre o atual deserto de Gobi no Oriente, meus amigos, mas que no passado ali se encontrava um grande oceano e havia uma grande ilha que no passado realmente foi a capital física da grande fraternidade branca. Mas com o passar dos tempos, aquele oceano secou, se transformou num grande deserto, mas sobre o plano espiritual do deserto de Gobi ainda se encontra esta cidade oculta, essa cidade espiritual que é a capital, a sede planetária da grande fraternidade branca. Então, o cetro de poder está em Shambhala e no festival de Vesak é a única ocasião em que este bastão não está sobre a custódia de Sanat Kumara e ele é transladado até o Tibete, onde realmente o Tibete, o Nepal, onde é realizado o festival de Vesak, onde a grande fraternidade branca também se une para comemorar o reaparecimento anual do Senhor Buda, né? Então aqui Puig faz uma citação: no festival de Vesak, o Senhor Maitreya materializa-se durante esse festival na lua cheia de maio, no centro do círculo e sustém em suas mãos o cetro do poder. E o que é esse cetro do poder, meus amigos? Que é composto de um material misterioso, que é composto de uma haste, que tem duas esferas nas suas pontas, na superior e na inferior, e na extremidade dessas duas esferas, uma joia preciosa como dois grandes diamantes lapidados na forma de uma pirâmide, de um pequeno triângulo. E esse bastão, aqueles que já tiveram a oportunidade de visualizá-lo, ele brilha intensamente como se ele tivesse uma aura etérica própria e estivesse realmente irradiando como se estivesse vivo. E é com esse bastão, meus amigos, que Sanat Kumara, o empunhando, ele conduz a energia do Logos planetário, a energia do Logos solar sobre os corpos energéticos, sobre os corpos invisíveis daqueles que estão sendo iniciados. E se diz que esse bastão é levado de um planeta a outro, aonde está ocorrendo a evolução da nossa cadeia terrestre. Os planetas que estão envolvidos na evolução da Terra são exatamente esse planeta onde nós estamos, o planeta Terra, e também o planeta Marte e o planeta Mercúrio. Aonde está fisicamente o cetro do poder, ali estará a atenção do Logos planetário, e será o planeta onde todas as chispas divinas da nossa evolução planetária para ali ocorrerão, para ali existirem e ali evoluírem. Da mesma forma como ele esteve em Marte, e todos nós, meus amigos, tivemos existências materiais, encarnações em Marte, e depois que a grande fraternidade branca se transladou para o planeta Terra, para cá todos nós viemos. E no futuro nós nos deslocaremos para o planeta Mercúrio, dentro do esquema das rondas e cadeias. Há que se mencionar que nós já giramos pelos sete planetas que fazem parte da nossa cadeia, a cadeia terrestre, que é composta de três planetas físicos, né? Marte, a Terra e Mercúrio, e dois outros planetas que são apenas astrais e dois outros planetas que são apenas mentais. São sete globos onde a vida, onde os espíritos por ali circulam ciclicamente. Nesse esquema nós já demos 4 voltas e meia dentro dessa grande evolução da cadeia terrestre. Ou seja, nós já passamos da metade da evolução da cadeia terrestre, e há essa circulação, e o cetro do poder de Sanat Kumara, ele também se desloca de planeta a planeta conforme isso vai evoluindo. Mas o texto aqui do Puig também menciona o festival de Shambhala, né? Hoje o festival de Vesak já é mais divulgado, mas existe também um festival que é septoanual, ou seja, ele é comemorado a cada 7 anos. E aqui Puig alencou exatamente a informação sobre isso, que diz o seguinte: uma vez a cada 7 anos, o Senhor do Mundo conduz em Shambhala uma grande cerimônia, algo similar ao festival de Vesak, mas em escala ainda superior e de um tipo diferente, onde todos os adeptos, ou seja, os mestres e alguns iniciados que estão abaixo desse grau, são convidados e assim têm a oportunidade de pôr-se em contato com seu grande dirigente. Em outras ocasiões, o Senhor do Mundo trata somente com os chefes de departamentos da hierarquia oculta, exceto quando, por razões especiais, ele convoca outros à sua presença. E sobre esse festival, meus amigos, há um testemunho que está por escrito nas obras de Geoffrey Hodgson, que, segundo ele menciona no seu diário oculto chamado A Luz no Santuário, Geoffrey Hodgson menciona que esteve projetado, obviamente, nos seus corpos invisíveis, tanto no festival de Vesak, que acontece anualmente entre os vales e montanhas do Tibete e do Nepal, e também compareceu a um desses encontros que ocorrem, esse grande festival de Shambhala que ocorre a cada 7 anos. Um festival que, para se comparecer, meus amigos, é preciso estar plenamente consciente no plano búdico. E isso parece muito distante aqui para nós, que mal temos consciência aqui no plano físico, alguns de nós conseguem ter um pouco de consciência no plano astral, fazer uma projeção astral, uma viagem astral, mas saibam, meus amigos, que os iniciados e mestres da Grande Fraternidade Branca conseguem manter uma consciência também no plano mental, de uma maneira totalmente consciente, e além disso, no plano búdico. É justamente nesse plano búdico, chamado de intuicional na teosofia, é o nível mais baixo em que se reúnem os iniciados e mestres a cada 7 anos dentro da grande capital da Fraternidade Branca, que é Shambhala. E segundo Geoffrey Hodgson, ali comparecem as consciências de todos os mestres e reina uma paz absoluta, uma paz que realmente é ao mesmo tempo apaziguadora, mas ao mesmo tempo é pulsante, porque apesar dos mestres, dos iniciados, cada um terem o seu raio diferente, a sua linha de atuação completamente distinta, e os mestres fazem coisas muito diferentes uns dos outros, trabalham das mais diversas formas, mas nesse plano búdico todos têm uma incrível unidade de consciência e reina uma paz transcendental, uma paz a qual todos nós devemos realmente almejar um dia possuirmos. E nós vamos atingir isso, meus amigos, ao devido tempo, buscando a iniciação, a verdadeira iniciação, a entrada na nossa consciência num nível mais elevado, o que só é verdadeiramente possível quando nós nos tornarmos iniciados da Fraternidade Branca, quando assim nós fizermos por onde e nós merecermos isso. E aqui o texto que nos trouxe o Puig nos fala sobre a iniciação. Em todo o mundo há somente um iniciador único, mas no caso das primeiras e segundas iniciações, o Senhor do Mundo possui faculdades para delegar a algum outro mestre a responsabilidade de levar a termo a cerimônia em seu lugar. Mesmo então, o oficiante volta-se para Shambhala e invoca o Senhor do Mundo no momento crítico de conferir o grau para o novo iniciado. Esse é o momento transcendental na vida espiritual de todo candidato. Quando uma alma recebe a iniciação, converte-se em parte da organização mais coesa, forte e sincera que existe no mundo, que é une-se então com o grande mar de consciência que é a Grande Fraternidade Branca. Durante muito tempo, o novo iniciado não será capaz de compreender tudo o que esta união implica e deve penetrar profundamente dentro do santuário antes que possa dar-se conta da força do laço que o une e da consciência que o envolve ao próprio Senhor do Mundo, e que todos os irmãos, em certa medida, compartilham com ele. Esse novo estado de consciência é incompreensível e inexprimível aqui no plano em que vivemos. É totalmente metafísico e sutil. Está além das palavras, mas sem dúvida é uma realidade gloriosa, palpável e tão real que, à medida que se começa a captá-la, todo o resto parece irreal. Com este novo laço criado, o recém-iniciado, como cada irmão que vive no mundo, deve recordar que é um centro através do qual a força do Senhor do Mundo flui livremente até aqueles que passam por necessidades ou atribulações, e que qualquer irmão mais velho pode, a qualquer momento, utilizá-lo como um canal para transmitir a sua bênção. Por isso, cada irmão mais jovem deve estar preparado sempre para poder ser utilizado a qualquer momento, porque nunca poderá predizer quando serão requeridos os seus serviços. Deve recordar também que a honra da grande fraternidade branca está em suas mãos, já que cada membro é um representante da fraternidade em qualquer parte do mundo onde pode achar-se. Cada um está juramentado para estar à disposição da hierarquia oculta, para aceitar ir onde quer que sua presença seja necessária, para trabalhar em qualquer tarefa que se encomende a ele, em qualquer forma que seja requerida. Não há, nem pode haver, a menor sombra de coerção para que esses irmãos mais velhos pensem ou atuem de modo similar, como se eles fossem obrigados a fazer qualquer coisa. Pois, ao contrário, é tal a confiança na sua poderosa organização, ela é tão perfeita e justa que é impensável que eles difiram em pensamento do que ali está presente. Somente no caso de tal fraternidade, sob tal comando, é que podemos compreender plenamente as palavras cheias de ternura daquilo que nós encontramos nas escrituras cristãs, que dizem o seguinte: em seu serviço há uma liberdade absoluta. Porque aí, meus amigos, nós estamos tratando da consciência de seres que, como mencionou o mestre Kutumi ao instruir Krishnamurti pessoalmente, e que Krishnamurti redigiu essas instruções e publicou no livro Aos Pés do Mestre, que nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui para vocês: no mundo há apenas dois tipos de pessoas, aquelas que sabem e aquelas que não sabem. Aquelas que sabem que nesse nosso sistema solar existe um plano, e é o plano de Deus para esse sistema, que é chamado a evolução. E aqueles que não sabem, aqueles que infelizmente ignoram, que não percebem que existe essa evolução. Aqueles que sabem, meus amigos, temos todos nós que trabalhar para essa evolução. Temos que nos engajar, temos que pôr as nossas capacidades, os nossos poderes, a nossa vitalidade a serviço de Deus. E é exclusivamente isso, meus amigos, que esgota o nosso karma pessoal. Porque muitas pessoas, às vezes, nas palestras, nas conferências que eu profiro, fazem essa pergunta: como é que acaba o karma, né? Se é que ele acaba, né? A única maneira de você não ter karma pessoal, meus amigos, é executando as obras que estão na mente de Deus, na mente divina. Quando nós trabalhamos conscientemente a favor da evolução, nós estamos exatamente auxiliando essa evolução. Nós estamos fazendo com que no mundo existam mais pessoas conscientes, mais pessoas sintonizadas com seus corações, com a sua chispa divina. Nós ajudamos a erguer da sua atual condição as pessoas que estão em necessidade, meus amigos. Mas a necessidade humana, ela é de todas as ordens. Há trabalho para aqueles que querem alimentar os famintos, há trabalho para aqueles que querem curar os corpos dos homens, há trabalho para aqueles que querem instruir as mentes dos homens, há trabalho para aqueles que querem embelezar a vida dos homens. Há trabalhos de todos os tipos, mas principalmente aqueles que conhecem esta lei da evolução tem que instruir, meus amigos, os seres humanos a reconhecerem a lei da evolução, a reconhecerem esse grande princípio e instruírem os seres humanos para se recordarem do espírito que está dentro de cada um de nós. de fazer aquela maiêutica socrática e fazer com que a pessoa perceba que dentro de cada um de nós existe uma essência que é eterna, meus amigos. Que dentro de nós existe uma chispa divina perfeitamente unida a Deus. E essa chispa divina habita nos nossos corações e se comunica conosco através da nossa alma. É essa que é a nossa grande companheira, o nosso grande companheiro, o nosso verdadeiro mestre interior, o primeiro mestre que nós devemos aprender a reconhecer e obedecer, meus amigos, é a nossa alma. Porque quem se conecta com a nossa chispa divina é a nossa alma. Então nós temos que nos colocar em contato com essa alma e devemos, na medida do possível, dentro das nossas possibilidades, meus amigos, trabalhar para que isso aconteça. Porque é muito importante alimentar, meus amigos, a fome dos homens. Mas mais importante do que dar o peixe, meus amigos, como disse o senhor Buda e também como os sábios chineses que o precederam e que também foram seus contemporâneos, é melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. E nós precisamos fazer como Jesus, que era um pescador, meus amigos, mas não de peixes, mas de homens. Nós devemos ajudar a esclarecer os seres humanos, porque é importante alimentar e pôr na boca o pão na boca dos seres humanos, mas mais importante ainda é alimentar a alma do ser humano, para que ela viva, para que ela colha aqui das nossas encarnações a sua verdadeira experiência. Porque como afirmou Jesus, meus amigos, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, de toda a vibração que vem de Deus, a nossa alma se alimenta. Porque a palavra é o verbo, é o logos, é a vibração. Então, sempre que nós escutamos uma palavra sábia, quem come, meus amigos, esse pão é a nossa alma. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ficamos muito gratos de trazer para vocês estes fragmentos, meus amigos, dessa pesquisa maravilhosa que o Puig fez sobre o Senhor do Mundo. Obviamente que nós somos muito pequenininhos, somos realmente apenas um grão de areia procurando ser, quem sabe, né, quando nós crescermos, um bloco dentro dessa muralha, meus amigos, aonde estão os grandes mestres. Mas nós temos que começar de algum lugar. E esse lugar, meus amigos, esse ponto inicial da nossa jornada é aqui e agora. E sempre que nós orarmos para o nosso eu interno, sempre que nós reconhecermos a nossa unidade com o todo, procuremos, meus amigos, enxergar aquela estrela flamígera do grande iniciador que está conscientemente velando pela nossa evolução. E naquele dia glorioso, meus amigos, que cada um de nós puder estar perante o instrutor do mundo e virmos com os nossos olhos, não só da carne, mas os olhos do nosso espírito, aquela estrela brilhar, que nós saibamos, meus amigos, que ali nós estamos cumprindo o nosso Dharma, que nós estamos cumprindo aquela missão pela qual nós viemos aqui embaixo. Nós viemos ao mundo peregrinar na matéria para retornar a essa espiritualidade, a esse plano espiritual da onde nós viemos e voltarmos com novos poderes, com poderes de compreensão, com poderes de amar, com poderes de perceber, meus amigos, e controlar, ser o mestre dessa realidade onde nós estamos. Então desejamos a todos que esse momento da iniciação, meus amigos, chegue o mais rápido possível. possível na vida de todos vocês. E que a estrela do Senhor do mundo esteja presente na aura de todos vocês o mais cedo possível, o quanto antes. Se não for nessa encarnação, que seja na próxima, porque nós sabemos que um dia todos vocês e todos nós estaremos unidos a serviço dessa grande fraternidade humana que nós já somos lá no plano espiritual e que um dia vai ser uma civilização aqui embaixo na matéria. Muitíssimo obrigado, meus amigos, pelo prestígio, pela audiência de todos vocês que aqui comparecem virtualmente, meus amigos, mas saibam que nesse momento a minha consciência está exaltada porque nós percebemos essa unidade que existe entre vocês aí do outro lado do computador e eu aqui transmitindo esse programa. Que vocês saibam, meus amigos, que nós reconhecemos perfeitamente essa unidade e eu sinto profundamente o carinho, o respeito, a admiração que vocês têm por esse meu trabalho e eu também respeito profundamente aquilo que vocês têm nos seus corações. Estamos aqui como irmãos procurando evoluir junto. Vamos fazer a nossa última vibração, uma vez mais voltando a nossa consciência para o centro dos nossos corações. Se vocês quiserem, ponham a mão nos seus corações, sintam essa vibração, esse pulsar dessa vida interna, e com o poder das suas mentes, meus amigos, visualizem dentro dos seus corações essa joia cintilante da nossa chispa divina, que ela brilhe intensamente, que o seu brilho se expanda por todo o corpo de vocês, que essa cintilância, que essa luz se propague, se lance sobre o caminho de vocês e que a vida de todos seja pautada e seja iluminada pela nossa vida interna, pela luz do nosso eu superior e da nossa chispa divina. Vamos, nesse instante, procurar compreender, internalizar e realmente tornar algo efetivo nas nossas vidas as palavras do mantra da vida interna. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém? Que assim seja, meus irmãos, que essa maravilhosa estrela de cinco pontas, a estrela famígera dos verdadeiros iniciados ligados ao instrutor do mundo, brilhe sobre a consciência de todos vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência, o prestígio. Vamos nos despedindo aqui, desejando a todos uma ótima noite, um bom descanso, que nós possamos retornar aqui numa próxima ocasião com muito entusiasmo, com muita alegria, muita disposição para continuarmos estudando junto com vocês esses temas tão profundos da espiritualidade humana. Vamos continuar agora com a programação interativa musical da Rádio Esotérica FM, que traz para vocês durante todo o dia muito boa música e aqui durante as noites nós tentamos trazer para vocês muita sabedoria para a sua alma. Muitíssimo obrigado, amigos. Recebam o meu grande e fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérico.